andrecedesmoral.com.br. Mais um sujeito, hein? É a turma do Cangaceiro Moço. Alô, Dona Tereza. Oh! Em nome de Canga Produções. Morena linda da cor do pecado, atraente sexual, gostoso tesão. E ela não quer flores, quer um baseado pra deixar suar, jogar o rabetão. Então vai! Canga que tá mandando, então pega a melodia. Num baile de favela, o ritmo é assim. Aperta no cacete, farmacete 10. Me chama de safado, puto cafajé. Aquece no cacete, farmacete 10. Me chama de safado, puto cafajé. Aperta no cacete, farmacete 10. Me chama de safado, puto cafajé. Aquece no cacete, farmacete 10. Me chama de safado, puto cafajé. Mais um sucesso, hein? É a turma do Cangaceiro Moço. Alô, Dona Tereza. Oh! Em nome de Canga Produções. E morena linda da cor do pecado, atraente sexual, gostoso tesão. E ela não quer flores, quer um baseado pra deixar suar, jogar o rabetão. Então vai! Canga que tá mandando, então pega a melodia. Num baile de favela, o ritmo é assim. Aperta no cacete, farmacete 10. Me chama de safado, puto cafajé. Aquece no cacete, farmacete 10. Me chama de safado, puto cafajé. Aperta no cacete, farmacete 10. Me chama de safado, puto cafajé. Aquece no cacete, farmacete 10. Me chama de safado, puto cafajé. Rapaz, mais um sucesso, hein?